Roboto, prosiga. Correction, 3P5316, confirm. I'll say we are placed plan at 32 minutes, descend to the traffic of 35316. At this position, we are going to proceed direct to the traffic of 2, correction, to right speed leg runway 17. Roger, you're clear. When near the airdrome, proceed by right base leg runway 17, 35316. Mike Sterling aqui na escuta do controle. Gol 1715, contato radar, saída Arbor, submantenha nível de voo 360. E Arbor 360. Chame Centro Recife 12685, alterna 12545. Recife agora 12685, a secundária 12545, então 3890. Bom dia. Juliette, Bravo Delta, você? Juliette, Bravo Delta, nós temos o plano aqui para ERC, pronto, cópia? Sim, às 11 para ERC a 1000 pés, não, a 100. 5316, base back, runway 17. Controle, Santa 3153, qual é o centro? Santa 3153, chame centro, Recife 1251, alterna 13325. Santa 3153, obrigado, bom dia. Trip 5316, contact with tower 118.95. Salvador, trip 5316. Trip 5316, call tower 118.95. Gol 1715, chame centro Recife 1260, alterna 1288. Bom dia. Oceania 6225, ação de identificação, chegada a Bonfim, desça para o nível de voo 040, informa que a pista no 028 encontra-se fechada, confirme que é mais. Gente, Oceania 6225. Salvador, 3525316. Salvador, Salvador, trip 5316, câmbio. Controle Salvador, trip 5316, câmbio. Trip 5316, tá no controle, arremeta. Ok, já estamos sobre a pista aqui, o trip 5316. Controle, trip 5316. Trip 5316 está no controle, confirme. Estou no controle, chamei a torre várias vezes, sem sucesso. Já passou por cima da pista, não vou pousar. Estou arremetendo, queria saber qual a frequência. É 11895, prossiga para a perna do vento da pista 17. Trip 5316. 3316? 3116, como recebe? Fiz várias chamadas, umas 10 vezes, 118.3, 118.6. Chamei de volta o controle 123, agora consegui o contato. Não consegui pousar, estou passando sobre a pista. Afirma, a torre está operando 18.95. Estou visual com o senhor, tem condições de curvar à esquerda, ingressar na do vento da 17 e prosseguir visual? Afirmativo. Está presente, cruze à esquerda, cruze o campo, reporte pronto para gerar base. Reportará para a base, 5316. Realmente temos aqui checado. Chané 6225, informe atenção, as pistas 1-0, pista 1-0 impraticável. Desse mantém 4.000, ajuste 1-0 no 8, o Chané 6225. Gente, quando mais próximo, vamos ver também se há a possibilidade de base pela direita. O Chanel 6225. Tá ligando na mata escura, vai ingressar na... vai comprando a avenida paralela, se autorizado, na altura do Iguatemi até o parque de Pitanchu. Gente, autorizado, Mike Gillette Romeu. Autorizado, Romeu, grato. CIF 5316 está na perna do vento da 17. 5316, ajuste em Salvador no 018. Reporte pronto para gerar base. Para a base. Tem uma altitude que mantém? Está 1000 pés? Positivo, 1000 pés. A 1200 a gente está em instrumento. Gente, olha isso, o cheque que eu estava querendo fazer. Passaredo 2223, a sua identificação, chegada a Ponce, a pista no 028, encontra-se fechada com comunicação. Gente, desça para nível de voo 050, aguardando vetoração. Passaredo 2223. Mike Eco Delta ciente, mantém o ponto de espera. Para final, 5316, está livre pouso? Afirmo, pista livre, pouso autorizado na 17. O vento em Salvador, 120 graus, 109. 5316. Né, 6225, informa o teto agora de 1200 pés, visibilidade de 6000 metros. É previsto, vamos circular como, prosseguir com uma base pela direita, com, como se fosse visual especial, o Chanel 6225. Pela direita, Delta após o trip ali, mantém. O Mike Eco Delta só confirmando, as condições agora estão 1200 com meia dúzia de 1000. O senhor vai prosseguir visual especial. Eco 3167, esquerda, Lima, chama Solo. 121 no decimal 90. 121 no decimal 90. Solo, 3 Alfa, cogindo via Índia até a posição remota, cogindo até 09, o portão, gate 09, 35306. Índia até o 09. Cancelar o plano de voo e prosseguir uma base pela direita ou perna do meio da pista no 7. Passagem 2223. Delta, autorizado decolagem, o vento em Salvador, 0.8. 208 já. Aqui é Pérez para Manati. Echo Delta, sempre mantém condições visuais no corredor Axé. Delta. Controle o papapapá no canto. Ótimo, ótimo. Prossiga, 92 Romeu. Desse lado, Serra Delta, direto hotel, conduzindo o voo de São Paulo, acendendo a parada no PED com 4-5 a bordo, transpondo 0-2-6-3, estimando o voo de São Paulo aos 15 da próxima. 1-1-1-5. Sente, mantém condições visuais no corredor da Serra, próximo para da Barra, novembro, Bosco Romeu. Porta na Farol da Barra. Vai atingir 4.000, chame a 2-2. Oxané 6225, desse mantém 2.000, reporte para modificação das regras. Oxané 6225. Afirmativo, desce para 2.000, então vai executar ILF da pista no zero, reportará para mudança de regra, iniciando a remetida 6225. Tendo então que deseja prosseguir para a perna do vento da 197 com a remetida e pouso pista 97 com prosseguindo visual especial, confirma. Afirmativo, e confirmado tráfego pela direita no 7. Vamos coordenar. Salvador Azul 9, 1231 na Mari, desta 1231. Azul 9131, aciona identificação, autorizado chegada à Mari, aguarde procedimento visual para pista no 7, pista no 0 impraticável, ajuste no 0 no 8. Informa o teto de 1200 pés, visibilidade de 6000 metros. Será autorizado caso haja condições. Prossegui visual especial para a pista 197, confia. VGV está em espera, aguardando para a ILF 190, azul 9131. Então, desse mantém 070, espera na posição ETAP, azul 9131. Então, versão 70, espera na posição ETAP 9131. Uma passaria do 2223, dê se mantenha 4000. Prossiga o trip. Já sabe onde é esse? Saída do pátio, tem um raio-x, a IS se encontra próximo ao gate 1, em frente ao gate 01. Pronto, pode chegar na IS e pedir para fazer um contato telefônico com a torre, que a gente conversa. No sétimo arremetida, ingressando a perna do vento, o chaneamento é 6225. Afirmativo, está no localizador. Gente, Porsche arremetendo, prosseguindo para a pista 97, plano cancelado aos 5, 3 minutos, descendo para o tráfego. Parou da barra, 1010, mandado a Romeu. Romeu mantém regras de voo visuais, frequência livre para coordenação e pouso. Informe estimado para pouso. Afirma de confirmado. Passaria dos 223 e se mantém a 3000. 3000, 2223. Meu quilo Serra Lima, aguarde para a compra. Meu quilo Serra Lima, confirme se a gente dá informação com o seu Oscar e pronto, copy. Para 3000, passaria 2223. Gente, desça e mantenha 2000, reporte para modificação das regras, passaria 2223. Para 2000. Se acertar o lote, a parte para sair do 7? Afirmativo, passaria 2223 é previsto após localizador, arremeter, prosseguir para a perna do vento, pista 107. Forma o teto de 1.200 pés, visibilidade 6.000 metros. Gente. Forma ainda que está prosseguindo via de regras visual especial. Gente, 2223. Ok, está visual e vai cruzar no 7, replantar a perna do vento da 1.7, 6.225. Gente, a perna do vento da 1.7 mil pés, mantém a mil pés ingressando a perna do vento e chamando torre 1.18, decimal 95, chamando 6.225. 1895-6225. Torre Oxanar 6225. Oxanar 6225, prossiga. Está cruzando a 1.7, vai ingressar na perna do vento. Oxanar 6225, ciente, reporte girando base. Ciente, prepara girando base 6225. Thank you, Eric. Manter instrumento até 095 milhas após prossegue conforme a rota do plano de voo, seguindo a regra de voo visual. Serra Lima, cruzamento correto, tracionar, chamar a torre 118, décima 95. Passaria 2223, ainda não mantém a altitude de 2000 pés? Informe para a modificação das regras. Os óculos solam no setor, modifica. Modificação em 5-7, prossiga para a perna do vento da pista 1-7. Passaria 2-2-2-3. Prossegue perna do vento na 7, 2-2-2-3. Pista 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-2-9. Tente de pouso, trem baixado travado, 6-2-2-5. Pizzaria 2223, mantém a altitude 2000, caso a aeronave arremeta da 197. Orientado a manter 2000, caso a aeronave arremeta da 197 está na curva final. É, irá haver conflito aqui, manter 2000 conforme orientado. 7, vai manter 2000. Arremessando no 7625, vai ingressar na perna do vento. 2225, suba 1000 pés, informa o tráfego, eco 135, mantendo 2000 pés e mantendo a proa, uma centena. 7625, tá arremessando, subindo para 1000 pés, vai ingressar na perna do vento. 1000 pés, mantém a minha escuta. Vê se mantém nível 080, Michael Fianchi. Passaria 2223, ingresso na perna do vento, chame torre 118, decimal 95 para a perna do vento. 118, perna do vento, chama torre 1895 e avistamos o Oxané arremetendo. 2223. Gente, a aeronave do Oxané está mantendo a altitude de 1000 pés. Mantenha 2000 e chame torre 118, decimal 95. Mantém escuta. Torre Salvador, passarela 2223, ingresso na perna do vento 197. 2225, mantenha 100 mil pés, estou com o Embraer 145 a 2 mil pés. É o passarela que chamou, é o 2223, o Embraer 145, senhor. Gente, está a 2 mil? A 2 mil, pode descer? Negativo, estou com tráfego a mil pés na perna do vento. Nós estamos na perna do vento, senhor. Ingressamos agora. Gente, mantenha-se a 2000, eu tô com Fokker 100, da Oxané a 1000 pés. É o primeiro para pouso. O ajuste em Salvador no 0 ou no 8. Gente, e qual foi a aeronave que arremeteu? Alguma arremeteu? 6225, Fokker 100 arremeteu. Ah, ciente, obrigado. Nós avistamos ele. Ok, Torre, o passarelo tá à nossa frente aqui a 2000, a gente tá a 1000 atrás do passarelo, confirma. O 6225 será o primeiro para pouso na 17. Reporte na final e o passageiro vai manter-se em espera, 2000. Gente, 6225, está girando baixo. O passareiro 2223 a 2000 pés, o senhor não está sob condições visuais. Chame o controle, 120, decimal 8, aguardando novas instruções para pouso. Gente, 2223. Tango, tango, prossiga. Solicitação da torre. 225, o vento em Salvador, 120 graus, 10 nós, ajuste no 0 no 6. Tem pouso autorizado, não no 7. Gente, agora se encontra em condições de instrumento. Então, quais suas intenções? Irá prosseguir novamente a pista no 7 ou manterá espera para aguardar as melhores condições e abertura do aeródromo? Se autorizar, a gente prossegue até a turna e prossegue novamente. Tem condições de interceptar final da 17 agora, no momento, e seguir como número 2 sua pista? Gente, aguarde, temos novas condições agora da torre, aguarde. Aguarde, agora está instrumento. Né? Está aqui a 1100, deixando ordem, azul 91.